da Juliette. Alfa, representante da Juliette, 3859. Tá. É, 1-7, próximo a papá. Sente, guardião, é, reporte cabeceira 35. Cabeceira 35, guardião. Guardião 02, tem livre decolagem de cabeceira agora, seria litoral sul. Reporte fora do solo, 360 com 10, guardião 02. Reporte fora do solo. 37 avistado. Gente, não avisto o trip, tem a pista livre e molhada. O vento 160 graus com 10 nós. O trip 5217. O autorizado informa helicóptero que decolou litoral sul, da polícia não interfere. 5217. Fora do solo, curva direita, controle o litoral, guardião. Sim, guardião, controle 120.8, bom. 1208. Três Salvador, trip 5345, ponto de espera. Sempre mantendo o ponto de espera inicialmente, trip 5345. Vai manter o ponto de espera, 5345. Gente, já Mike Alpha guarde o vetor para interceptar o localizador. Mike Alpha. Guardião 02, 500 pés, condições visuais, sempre escuta. Escuta. Três, 304, chame torre, 1-8, decimal 6. 3304. Correção 3304, bom dia. Botan 3859, mantém a posição antes da Juliette. Seu gate é o 05, está sendo desocupado agora pelas duas da companhia. Gente, então ingressa a Juliette, mantém a posição, agora dando liberação do gate 05, tá 3859. 95217. Salvador, trip 5217, livrando. Trip 5217, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama antes, Juliette, 5217. Toma lá, 3304. Interceptou o localizador, curva esquerda na proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estará estabilizado, India Mike Alfa. Chame a 211, chame C3, Recife 1251, alterna no 3325. Recife 251, alterna 3325, chame a 211, boa. O 4 informa a pista livre, o vento 160 graus com 4 nós. Não há chuva no momento sobre o campo, eu acredito que é só na final agora. Posição 3304. Ainda não avistado, ok? Reporte visual com campo. Entendi, boa tarde. 5217. Solo azul 4299, para pushback acionamento na 8. O 4299 da azul, aguarde no portão 8. Temos um ATR da TV que vai ingressar no pátio em 3 minutos. Aguarde a liberação. A liberação 4299. Solo TAM 3859, pode perseguir para 05. O senhor tem condições de ingressar com segurança? Afirmo. Autorizado, o TAM 3859. Para o táxi ficou 1923, tem 146 a bordo, são 3 horas e 30 da torre, alterna Galeão. Gente, o gol no 923, observe um negócio da TAM. No táxi sentido contrário, o aeronave vai parquear no gate 5. Aguarde autorização para o táxi. Mike Alpha, 2000. 45, você cobra. Ali mantém, 5245. Ali mantém, aguarde uma pista livre. Ali mantém, 5245. Tenente, reporte estabilizado no localizador. Mike Alfa, reporte lá estabilizado. Salvador, muito bom dia, Gol 1605. 1.9, Sol, liberado, bem-vindo. Direita no 21.9, 3304. Gol no 923, táxi pelo pátio e Índia, ponto de espera da 1086, torre, ajuste 1021. Pátio, Índia, ponto de espera 1086, 1021, Gol no 923. Paulo, TAN 3663, estacionado pronto para o táxi, alternativa Galeão, 3 horas e 30 minutos de autonomia, 1066 PLB. Gente, TAN 3663, aguarde para o táxi. 63. Paulo Salvador, TAN 3304, livrou na sua escuta. Gente, TAN 3304, táxi pela Alfa, chame antes da Juliette. Pela Alfa, vai chamar antes da Juliette, TAN 3304. Paulo Salvador, Oceaná 6225, pode estacionar não? Sente, Oceaná 6225, aguarde no gate 01 para o pushback acionamento. Aguarde no 01 para o pushback acionamento. São 3663, siga aeronave da Gol via Pátio Índia, ponto de espera 186 torre, ajuste no 021. Via Pátio Índia, ponto de espera 186 torre, 3663. O 35217, ser passageiro na vida TAN, à sua esquerda, após autorizado ingressar na remota 1-2. É dando passagem da aeronave da TAN após remota 1-2-5217. Estou com o campo? Negativo. Está estabilizado, fui ILS. Eu estou com um probleminha com o meu ILS aqui, senhor. Confirme? Pela Juliette, o gate é o 4. Está autorizado a ingressar via Juliette para o gate 04, TAN 3304. 345, decolou na sua escuta, quando possível, proa Leda. Bom dia, Mike Alfa, não encontrou o lock? Afirmativo. Informe quando visual com campo. Mike Alfa. Cinco, três, quatro, cinco. 5345 38038. Autorizaria a Leda? Índia Mike Alfa, já avistou? Afirmativo, senhor. Chame a torre 186. 86. 072, 0-0-0-150. Vou na 072, desse mantenha 050, chegada a Mari. Requesting our clearance, please, 2 is safe. Flight level 330. Okay, Roger, American 980, good morning. Stand by clearance. You are number 2 to copy. American 980. 1-0, está embaixo. Está visual com campo? Agora sim, avistado. Visual com campo? E Matheus. Ok, pouso autorizado em Mike Alpha, pista molhada, vento 120 graus com 18 nós. Mike Alpha. E um Airbus da companhia que está prosseguindo agora para o gate 4? Tem sim. O 3063 vai um pouco mais à frente então. Gente, o TAN 3304, fique atento ao tráfego da companhia iniciando o táxi um pouco mais à frente. E ingresse no gate 4. Gente, está visual para o 4, o TAN 3304. Azul 4299, autorizado puxar e acionar no gate 8, chame táxi. Manda táxi 42, Antônio. Oceanar 6225, autoriza o acionamento na posição? Oceanar 6225, 30 segundos para o pushback e acionamento. Oceanar 6225, autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. Chamado Proxima 225. Gol no 605, cópia. 605. Autorizado Galeão, nível 360, via Pesulu no zero, até SMAP. E em SMAP prossiga de acordo com o plano. A decolagem é da 1-0, com curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, e após Leda, DCT Bridge, para interceptar o Pesulu no zero. O controle 120 decimal 8, acione 5404. Autorizado então 360, conforme o plano de voo, Pesulu 1-0, decola na Dael, com curva direita, pista 10, 128, o controle, 5404, é o transponder, saída após a lida, boa pitch, o 1605. O 1605 está correto, chame pronto no portão 3. Chama 1605 agora. Oxenai 6312, aguarde só um instantinho para iniciar o pushback e acionamento. Mike Alpha, qual o seu hangar de destino? 360. 360, restrição do trip 5345. .4299123 a bordo, 4 horas de autonomia até na Ribeirão. Azul 4299. Táxi pelo pátio. Fique atento a um Fokker 100 da Oceané, que está posicionado no través do Gate 4. O seu vai seguir o mesmo pela Índia. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 18.6. Ajuste agora 10021. Boa viagem. E a pátio seguindo o Fokker 100 da Oxa. O ponto de espera 18.6. Azul 4299 graus. O Oceané 6312, temos um tráfego de pequeno porte, é um Charlie 310. A aeronave vai cruzar o pátio, aguarde a liberação para o seu pushback e acionamento no gate no zero. Fokker 980, ready to copy. Fokker 980, we're ready to copy. Ok, it's clear, that's about to Recife, flight level 330. Via Turisk 5-8, departure runway 10, left turn, book departure, Alpha Romeo Uniform Transition, departure frequency 120.8, and the clock hold 5144. Okay, so American 980, clear to receive a flight level 330, let's see. Book a departure or rocket, you transition, and then it'll be upper width 5-8. After the departure, it's a left turn off of runway 0, and the departure 120.8, just walk 5144. Okay, American 980, ready back, sporadic report for push and start gate 11. Yes, sir, we call you back, American 980. Salvador, Oceanário 6225, 1-0-5 a bordo, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando Goiânia para o táxi. Ciente, Oceanário 6225, táxi à direita, ponto de espera da 10186 torre, ajuste no 021. Pela direita, no ponto de espera 186, com 1021, Oceanário 6225. Bom dia, Mike Alpha, cruze o pátio principal, chame na Lima. Pushback acionamento, gol no 605, tá no portão 3. Gol no 605, aguarde, tráfego à retaguarda. Aguarda. Trip 5345, chame Recife, 1251, alterne 13325. É chamar 251, 3325, trip 5345. Opa. Ingresso na Taxi Lima e Mike, fique atento a homens trabalhando na lateral da Mike, na área gramada. Prossiga Lima, Mike e na Quebec 18.6, chame a torre para cruzar a pista no 7. 072, desça para 2.000 pés, QNH 1021, autorizado final, lança porta estabilizado. Para 2.021, formarei estabilizado no 072. November, confirmando transporte de enfermos. Ok, o Eco Zulu November, só um instante a cópia. Em um minuto será pago a cópia, ok? Solo Salvador, bom dia, Bancaria 2223, posição 1 no 4 da remota, informação curto de ciência da TIS, da 260 da Santa Cruz. Ciente, aguarde a cópia número 2, passarei 2223. A previsão para iniciar o pushback para o Ocean é 6312 e Gol 1605 em 2 minutos. 605, confirma. O Gol no 605 em 2 minutos será autorizado o seu pushback e a mesma informação serve para o Ocean é 6312. Tá, sim, o 605 poderia girar na posição, certo? O Gol no 605 dá presente, considere-se autorizado o pushback e acionamento, chame táxi. 605, reporta táxi. O Oceané 6312, autorizado por chiver questionamento, chame táxi. 9 no ponto de espera, pronto. Gente, número 2, após rolagem do Fokker Senha, me mantém o azul. Após a rolagem do MK, já me mantém azul, 42 da tarde. 6225, livre da colagem, vento, 120 graus, com 8 nós. Nível 085, porém sai restrito a 1000 pés no corredor Axé, decolando da 1-7, com curva à direita. O controle 120-8 e o controle 120, corrigindo a torre 18-6 e o transponder 5-1-7-7, é pelo November. Zulu November, correto. Sabe, eu já tenho o POB? Gente, chame a torre para acionar Zulu November, bom voo. Passarei 2223, cópia. Na escuta, prossiga, 2223. Autorizado, vitória da conquista, nível 260. A decolagem da 1-0, curva à direita, subida arbor, após arbor DCT elefa, após elefa DCT conquista, controle 120-8, acione 5161. Decolado agora, 09, controle 120.8, não vou. 208, 625, obrigado, outra lá. Direcionar a parte 5, chame táxi, eu não venho, velho. Estou com a aeronave que está taxiando parte 5, fica atento, aposta autorizada até a papá, reporta na papá. Chame pronto, para o pushback e acionamento. So American 980, work 811, we are now ready for the push start. Ok, American 980, stand by clearance for push and start. There is a traffic behind of you, Airbus 8320. 30 na mão, 6225. 605 com 177 a bordo, 3 horas e 27. Alterna Campinas. Ok, o Golo 605 está livre o táxi à direita e no ponto de espera da 1-0, chame a torre em 18-6, ajuste a 1-0-2-1, boa viagem. 1021, ponto de espera chama 18-6 a torre, vai para a direita, 605 da Gol. Para o táxi, o Xané 6312, está com 3 horas e 35, 107 a bordo, alterna Natal. Ok, o Xané 6312, táxi pelo pátio, Índia, ponto de espera da 10186, a torre, e o ajuste é 1021, o Xané 6312. Está autorizado o táxi via pátio, Índia, torre 1186, o Xané 6312. 5221, 30 novembro, solicita 160 para a vitória da conquista. Ok, o trip 5221, aguarde um instante a cópia. Guardando. American 980, is cleared for push and start, report for taxi. Clear for the push and start, we call you back for taxi, American 980. 605, ponto espera da 10. Gente, no 605 mantém a posição inicialmente. Mantém posição, 605. Esse 5221 no counter. Tá, 8. 12, controle no 20.8, novo. 208, 42, Labrador, obrigado. Arbor, e após Arbor, direto conquista. O controle, ano 20, decimal 8, acione 5420, trip 5221. Zero, segue da El. Da El, 360, sem restrições, o 42 Labrador. Necessita de via direita devido a informações. Direto, Leda, seu 4229. Tomativo, Leda. Oxalé, 6225, palma, desvia à esquerda, devido a informações. Sim, você pode desviar com o Imomo, Oxalé, 6225. Pode desviar o Imomo, 6225. O número 605, decola de imediato, motorizado? Afirmativo. Que a Lima tem aguardando a autorização para decolagem. Lima tem, 605. Porta 299, controle 120.8, decola hoje no 3. Tem 3663, Sami Recife, 1251, alterne 13325. PLS, gol no 072. Gol no 072, complete final, Sami Torre, 118, decimal meio. 86, bom dia, obrigado. Tem 3663, Sami Recife, 1251, alterne 13325. Chama Central Recife em 1251, 13325, 3663. Decolagem, vento 120 graus com 20 nós. 6035, decolagem na 10. Oxalé 6312, mantenha ponto de espera. Mantenha ponto de espera, Oxalé 6312. Oi, bom dia, gol no 072, passando esquerda, trem baixo, levado. Quente, ainda não avistado, ponto visual com o campo. Trabalhei visual, 072. Oi, Través de Pitoço. 7102, Sami Torre, o número decimal meio. 186. November, decolado agora, o Zuno 5, controle no 20.8. Ciente no 20.8, November. Visual com a pista, gol no 072. Gol no 072, pista livre, tudo autorizado, número 0 graus com 20 nós. Telefone, 072. Luna Bomber. Luna Bomber mantém as condições visuais, NH1021, informa o tráfego na sua posição de 3 horas a 4 milhas, ou Alfa Serra 50 mantendo 500 pés, rumo oeste. Luna Bomber. É um Papa Alfa 31 e ele está subindo na linha litoral 1000 pés, ok? Fique atento ao tráfego, Guardião 02. Segue o tráfego, não visual, ficará atento, mantenha o Itapuã, Guardião 02. Visual contra o final de ALS. Gol 1605, decolado agora o Juno 6, controle 120.8, vamos. 208, obrigado, bom dia. E a 302 após o tráfego na curtíssima, ele mantém. Após o tráfego na final, a linha mantém pista no 0, Xané 63, 1-2. Autorizado direto de Xané, Cruz Lula Novembro. Livre, para o 05. Livre. Graças. Controle, bom dia, gol no 605, decolou, cruza 2710 no perfil da Dael Leda Pidev. Gol no 605, contato radar, suba nível de voo 360, sede da Dael. 3605. Passará o final, ponte do Breve, guardião. Do 4299 solicita proa direita de informações 240. Autorizado, azul 4299. Obrigado. Chanel 6225, da presente voe Baian. Tá presente Baiano, 6225, muito obrigado. Zero. Autorizado 340 via Pesulu no 6, Belo Horizonte, após Belo Horizonte Trive, após Trive, Poços de Caldas. Decolagem da 10, curva à direita, subida da El, após da El, Leda, Leda Bridge, para interceptar o Pesulu 16. 120 decimal 8, controle, 5424 no transponder. 20.9, confirme? 340, decola da 10, primeira curva direita, da El, Leda, Leda Bridge. Bridge superior do Luno 6, BHZ, DCT Trive, DCT Posto. 5424 transpondre, controle 119.8. Correto, chame pronto no portão 9, 3487. 5-3487. Solo, bom dia, eu vou no 702 de Vaneco. 10072, tá bom, bom dia. Táxi e Alfa, chamamento da Juliette. Alfa da Juliette no 072. Mike Eco Delta, cópia. Manati, autorizado mil pés, corredor Axé, decola da 17, curva à direita. Torre, 118 decimal 6, controle 120 decimal 8, transponda é o padrão, 0125. Nós, após desvio, vai Bridge. Após desvio, Bridge 4299. Está presente, já vou abrir de 4299. Sim. By 1 minute to start your taxi. Yes, sir, we are ready for the taxi. Ok. Mike Eco Delta, com vocês novamente. Dois, reporte solo controlado, da Graé, vento 120 graus, como nós nós. Solado, solo controlado, guardião. Baixané, 6302, decolado agora, 19, controle Salvador em 120.8, por favor. 208, por and India, on rolling point, runway 10, contact tower on 118, decimal 6, altimeter set 1021, have a nice trip, sir. Okay, sir, the apron then, the taxiway India, and we will hold short for runway 10, the tower 118, decimal 6, altimeter 1021. American 9R80. 1072 antes da Juliette. Ok, voo no 072, mantém a posição antes da Juliette. Mantém a posição, voo no 072. Controlado, guardião. No 072, recebemos agora o seu portão, é o 01. Dê passagem a um Boeing 757 da América que está em táxi. Assim que o 757 liberar o eixo da Juliette, prossiga para o gate 01. Voo no 072. Posso passar a América, no 01 ou no 072?